Paz do Senhor, eu tive uma avó que viveu 106 anos. O testemunho dela me faz crer que ela teve vida durante 106 anos. E não só 106 anos de vida, porque é diferente. Não é só ter anos de vida, é necessário ter vida durante os anos. O Salmo 90 diz: ensina-me, Senhor, a contar os dias, os meus dias de maneira sábia. E em Provérbios 3 diz: guarda a sabedoria, porque ela é vida para a tua alma. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu falo de Jesus todos os dias porque ele é a sabedoria de Deus. Ele é o poder do alto que nos ensina a ter vida durante os nossos dias. Eu acho que eu vou começar a cantar agora assim: muitas felicidades, muita vida durante os seus anos. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.